14 horas e 46 minutos. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Sejam bem-vindos então a esta primeira hora de emissão de Janela Aberta para sábado, dia 12 de junho do ano da graça de 2021. É verdade, estamos a meio do ano. Uau! Que diferença, é ou não é? É mesmo. Quero dizer-vos que é ótimo estar aqui assim convosco, que faz prazer de estar de volta à melhor antena do mundo, a antena da rádio Arc-en-Ciel, em português, para portugueses, como convém. Para começar, Capa Negra, Marilyn e Kátia. Tu e eu durante os próximos minutos. Eu volto já de seguida. Beijinhos, bom sábado. Que bom saber que vocês estão aí assim desse lado. É excelente, é bom demais. Sol quente, praia, música boa. Ai, o que mais é que nós precisamos? Nada, claro. Recordação para o ano de 1984, Sandra Maria Magdalena. Ai, nós e a Maria Madalena. Ai, Madalena arrependida. Ai, não, não é arrependida. Arrependida, nada de arrependimento. A fundo, até às 4h30 da tarde, o meu nome é Carla Gamboa e eu vou estar lado a lado consigo. Bem-vindos a mais uma Janela Aberta. Música! étoiles, plein la tête. It's time for the gold digs. This is Gazebo. I like Chopin. Chopin. J'aime Chopin. Gosto muito da música clássica, eu gosto do Chopin. Sei lá, pronto, está um bocadinho em cada língua, está a dar para isto, não tinha dado para pior, estamos de acordo. Não se percam nas horas, são 15 horas, pile, ponto, ponto. Il est 15 heures. Ah, sinon, on pourrait faire genre pi, pi, pi. 15 heures, bonjour, hein, Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Ama-nos e de que maneira, é ou não é? Eu também amo muito. Ivete Sangalo, viu? Vamos dançar, dançando. Com Shakira, Shakira, Shakira. Ah. Mamãe vai fazer, papai vai fazer. Mamãe vai fazer, só falta você. Mamãe vai fazer, papai vai fazer. Mamãe vai fazer, só falta você. Estamos todos aqui assim mesmo é para dançar, dançar, dançar, até às 4:30 da tarde, pelo menos, com as músicas da Janela Aberta. Espero que vocês gostem, eu por mim adoro estar lado a lado consigo. Você desse lado, eu deste, não faz mal. Mas os dois juntinhos, coladinhos um ao outro, que bom! Mamãe vai fazer, papai vai fazer. Esta é a

Bom, e depois dos Némanos, a mim apetece mesmo, ouvir a Ágata. Uma amiga de longa data, não falo com ela já há algum tempo, tenho que telefonar um dia destes e, sei lá, para que ela também nos possa dar o bom dia aqui assim. O que é que vocês acham? Hã? Ágata, que tal? Sim? Cristina, tão bom se quoi? On l'invite a Ágata? Oui? On l'invite. Un de ces quatre. Hoje vou ao baile do amor. O meu santo me mandou para encontrar o meu par. E tudo que o meu santinho diz dá sempre um final feliz. Desta vez não vai falhar. Mas quando cheguei a multidão tinha tanta animação e o moreno não. Passar entre a multidão, o teu corpo colado, mão dele na cintura. Passito, passito, baby, eu não resisto à doçura. E o coração já faz bumbum. Já fico louco, já fico maluco. E esse morenito já não te sai da cabeça. Tu és o amor, só que tens tudo que eu precisa. Bonito, bonito. Está bonito, está bonita, bonita está ela. Aliás, como sempre, ela nunca foi feia. Portanto, quem nunca foi feio, nunca poderá ser feio. Ai, às vezes eu digo que é melhor eu ficar calado do que falar tanto, sinceramente. 15 horas e 16 minutos. E La Fête des Pères approche à grands pas. Les ETS Mariano souhaitent aller mettre à l'honneur tout particulièrement le 20 juin pour leur fête. Vous trouverez toutes sortes de coffrets, de bons vins et autres produits afin de régaler vos papas. Une large gamme de produits vous seront proposés pour tous les budgets. De plus, pour ensoleiller cette journée spéciale, une dégustation vous sera proposée dans notre dans le magasin ETS Mariano de 9h à midi. Les ETS Mariano vous donnent rendez-vous donc au numéro 1 rue de Lorngato à Semois. Très bonne fête à tous les papas, hein. Pas que seulement de la part du groupe Mariano, mais de notre part à nous tous. Voilà quoi, donc là j'ai envie d'y aller et de goûter à ce qu'ils ont et d'acheter quelque chose pour un papa. Arc-en-ciel en harmonie, la FM en couleur. E quelle couleur? Este é o 160º dia, terceiro dia do ano, blá blá blá. Faltam 202 dias para o termo de 2018. O pensamento do dia para hoje é: sendo o cómico a intuição do absurdo, ele afigura-se mais desesperante do que o trágico. Perceberam? Esperem lá, eu tenho que ler isto mais depressa e a ver se eu integro também, porque eu acho que ainda não integrei. Sendo o cómico a intuição do absurdo, ele afigura-se-me mais desesperante do que o trágico. Ah ué, pafô. Uma frase de Eugène Ionesco, ele que nasceu em 1912, veio a falecer em 1994, longue vie, e era um dramaturgo de origem rumena. É verdade. Romeno. Por falar em romeno, não, ela não é nada romena, tipo, não tem mesmo nada a ver. Mas eu gosto imenso. Vocês ouvem, eu também. Lá. Tina Turner, Simply the Best. Belle ou elle est pas belle, elle est belle, elle est phénoménale, elle est Tina Turner. Simply the best. Simply the best. E bem, eu começo a falar em francês e até os nomes de repente me saem assim um bocado afrancesados. Tina Turner, simply the best. Este, uma vez mais, eu redigo, é o 163º dia do ano. Faltam 202 dias para o termo de 2021. É verdade, já faltou mais, hein? Já faltou muito mais. Neste mesmo dia, mas em 2010, fico sabendo que o Parlamento Islandês, o Alþingi, aprova com 49 votos a favor e nenhum contra, uma lei que autoriza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A Islândia passa a ser o 9º país a permitir o casamento homossexual, depois da Holanda, Espanha, Bélgica, Canadá, América do Sul, Noruega, Suécia e, tcharam, Portugal. Ainda neste mesmo ano e neste mesmo dia, não, assim, no mesmo ano, mas neste mesmo dia, mas não em 2021, vocês perceberam, portanto em 2010, o maior radiotelescópio do mundo, o LOFAR, é inaugurado perto de Assen, na província de Drenthe, nordeste da Holanda. Epá, as coisas que eu sei, vejam bem. E em 2014, a ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, anuncia que o governo abdicou de receber o último reembolso do programa por não querer solicitar uma nova extensão que reabrisse o programa com a Troika. Fico por aí assim, daqui a um bocadinho vamos também falar sobre os signos. Ah, pois é, sentimentos. E como é que começa esta semana e como é que ela vai terminar. E é a partir de hoje e é daqui a um bocadinho que nós vamos ouvir e conhecer isto tudo. Para já, mais uma velhinha tirada do fundo do baú, uma que eu gosto e que dá sempre vontade de dançar. Alphaville, Big Japan, all right. Janela Aberta. Horas e 28 minutos, quase 15 horas e 29 minutos, mas quem é que conta os detalhes? Esta é a nossa Rádio Arc-en-Ciel, a transmitir de Orléans, em 96.2 FM, a melhor rádio, o melhor som, a melhor música, todo o tempo. Vamos ficar com os signos, porque o prometido por aqui, assim como já sabem, não é de vidro. De todo, sim, tipo, não tem mesmo nada a ver com o Rui Veloso. Signo de Carneiro. Previsões. Previsões para esta semana para o signo de Carneiro. Atenção. Sentimentos generosos envolverão a família e o amor numa atmosfera bem acolhedora. A semana terminará com carinho e um ambiente protetor. Você só tem que esperar por uma surpresa gostosa. Presente inesperado ou boa notícia na área financeira que derrubará antigas barreiras. Se bater saudade de alguém especial, você enviar mensagem. Resgates do passado entrarão do menu do dia. Você imprima energias positivas em toda a sua casa, se faz favor. E vai ver que chegará ao final desta semana que está a entrar magnificamente bem. Já de seguida vou falar de Touro e para já Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. E assim, se quiserem falar comigo, é muito simples, é muito prático. 02-38-43-4800. Não me liguem para o meu telemóvel, por favor. Ela é linda, ela é maravilhosa. Ela era super nova, estávamos no ano de 1984, como não me teria deixado de ser. Eu adoro esta também. Demais, demais. Oh yeah. Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Woo! Do you wanna dance with me? Come on, baby. Time to figure out how to chase my Continuando com os signos de Carneiro, passamos para o signo de Touro, de 21 de Abril ao 20 de Maio. A semana que termina agora, termina com saldo positivo. Mesmo que respostas ou pagamentos se atrasem nesta fase de Mercúrio retrógrado. As palavras carinhosas atrairão novas relações e intensificarão o amor. O dia será excelente para ampliar contactos, criar novos vínculos e movimentar a rede social. As interações para esta semana poderão surpreender. Foque-se no crescimento financeiro e plante sementes para o futuro. En couleur. Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga. E 45 minutos, ou seja, estamos a um quarto de hora do sinal horário das 4 da tarde para ouvir ainda Gêmeos e os signos, é verdade. Se você é do signo de Gêmeos, então isso quer dizer que você nasceu entre o 21 de maio e o 20 de junho. E para esta semana, assuntos financeiros estarão em destaque. Vários planetas sinalizam época de oportunidades de expansão profissional e de bons negócios. Ótimo, boa! Valores afetivos contarão pontos nas decisões de investimentos e de vida. Hora de repensar também objetivos pessoais e iniciar um novo ciclo. Que tal? Liga as antenas. Liga as antenas e descubra as maneiras diferentes de ganhar dinheiro. É tão simples. A sorte caminhará finalmente ao seu lado. Quanto ao humor, tudo está estável, muito estável. E a equipa que vence não se mexe, não é? Janela aberta de sábado, dia 12 de junho do ano da graça de 2021. Esta é a sintonia de Rádio Arconciel, 96.2 FM. Meu nome é Carla Gamboa e a janela está aberta até às 4:30 da tarde para ouvir Perlu, Kenny Logan. I'll leave the scene. Footloose, everybody cut Footloose. Caranguejo para todos aqueles que nasceram entre 21 de junho e 22 de julho. Com Lua em Vênus e Marte no seu signo, a semana que entra vai terminar com brilho, poder pessoal, oportunidades de expandir o projeto da sua vida e muita sorte nos negócios. Olha que ótimo! Na dúvida, siga a sua intuição, porque ela vai estar muito mais aguçada do que hábito. Acredite, as emoções estarão à flor da pele para esta semana que entra, mas a empatia e a sintonia com a sua força interior também vão atrair boas relações e muita, muita sorte para o amor. Conexões internacionais vão abrir portas e uma viagem fortalecerá um vínculo muito especial. Isto para Caranguejo, esta semana que está a entrar. Fique atento. A seguir vem o signo de Leão, mas para já, esta é muito velhinha, velhinha, velhinha, e é do filme Streets of Fire. É verdade. Chama-se Nowhere Fast. E o que é que isto batia nas discotecas nos anos 80? Uou! Era alta mesmo. soleil toute la journée. Sem dúvida nenhuma, então aos sábados isto é um calorão aqui. minutos do sinal horário das 4 da tarde, é verdade. Aproximamos-nos a passos rápidos para o fim desta emissão. Essa é a letra mais difícil. De Janela Aberta para o dia 12 de junho de 2021. Esta vez já de seguida estão a ouvir lá. Ah, sim, mas para antes ainda eu vou-vos falar sobre o signo de Leão. Sim, sim. Donc, Leão, para todos os que nasceram entre 23 de julho e 22 de agosto. Se você é do signo de Leão, fique sabendo que para esta semana o conselho é: não parta para a ação sem pensar. O dia será sujeito a distrações e devaneios. Um pouco de interiorização para esta semana que entra trará respostas existenciais e muita paz de espírito. Cultiva a serenidade e aumenta a sintonia com a sua força interior. Marte, no seu signo, vai revelar desejos e ambições. Prefira a privacidade e eleva os sentimentos. Troca de confidências com o par ou com os seus filhos inspirará novos projetos e mudança no seu lifestyle, ou seja, no seu estilo de vida. Está a ver, não é? Pronto, é isso mesmo. Portanto, não se esqueça, Leão. Atenção, muita atenção. Boas novidades, boas novidades ainda assim, mas ainda assim, para esta semana que vai entrar. Mas uma vez mais, eu volto a insistir aqui: não parta para a ação sem pensar. Este é o 163º dia do ano e faltam 202 dias para o termo de 2018. É verdade. O pensamento do dia de hoje é de Eugen Ionescu, dramaturgo de origem romena, que diz o seguinte: sendo o cómico a intuição do absurdo, ele afigura-se-me mais desesperante ainda do que o trágico. É assim. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Pega fogo, pronto, assim aperta a vida e aperta-se tudo, pelos vistos, não é? Não é só a vida que se aperta. Eu também gostava muito, muito de se apertar outra coisa qualquer, mas não se aperta. Isto hoje não se aperta mesmo nada. Há dias assim, olha, sabem o que é que eu vos digo? Podia ter sido pior. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Pronto, como acho que está mesmo muito calor até para o computador, que me deixa assim plantada no início de uma música. Por vezes quando nós discutimos, vamos acalmar, Anselmo Ralph. Na raiva eu te digo coisas que até magoam. Sim, eu digo tantas coisas feias. Alguns nomes nos chamamos, mas depois eu me arrependo. Sim, não diga não o que na raiva eu te digo, pois é ela fala por mim. Não diga não, pois na verdade o que eu sinto é que tu sempre um segundo inquieto. signo de Virgem para todos os que nasceram entre 23 de agosto e 22 de setembro. Trocas carinhosas para esta semana com amizades e ambiente protetores vão animar o clima. A semana que entra terminará com sucesso profissional e muito cansaço físico. Respeite os sinais do seu corpo e intercale o trabalho com momentos de relaxamento. Notícias e proposta de longe vão balançar as estruturas. Perspectivas de evolução de carreira e de maior proximidade com a sua missão vão reforçar os seus planos de mudança. E depois, Libra. Libra é balança, para quem não sabe. Para todos os que são balança, nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro. Planejamento de viagens, motivação no trabalho e harmonia nos relacionamentos profissionais vão manter o astral em alta. Esta semana vai terminar com um cenário bem positivo para o seu futuro. A rotina é agradável e a confiança nas relações imprescindível. Implante os seus hábitos saudáveis. A partir de hoje, Marte vai agitar a sua vida social com novas amizades. Ingresse, portanto, num grupo estimulante, brilha como deve brilhar e amplie os seus horizontes. O seu prestígio vai estar indubitavelmente em altas, muito, muito altas. Olha que bom, maravilhoso, não? Sim, claro que sim. Então aproveite-se e viva o que tem a viver durante esta semana. Para ouvir os Irmãos Verdades, Yolanda. sempre bem recordar. E vocês já sabem, aos sábados, entre as 14h30 e as 16h30, são sempre muitas recordações. E eu adoro, adoro, adoro, adoro estar com a janela bem aberta, lado a lado consigo, para recordar então os irmãos Verdades com esta Yolanda. Por aqui sim continuamos com os ciclos, porque o tempo ainda temos até às 4h30 da tarde. Vamos então falar das previsões para o signo de Escorpião. Se você nasceu entre 23 de outubro e 21 de novembro, então fique sabendo que a partir de hoje, Marte trará decisões sobre o futuro e conquistas na sua carreira. A semana vai terminar com uma surpresa bem gostosa, um clima muito romântico e animação no humor. Conexões internacionais estarão abertas. Curtir atividades ao ar livre, perto da natureza, poderá ser, por exemplo, uma ótima opção para o fim de semana que vai chegar. Não é este fim de semana, atenção, estou-vos a falar da semana que entra, ok? Saúde mais frágil vai pedir sua atenção redobrada. Atenção, evite excessos, riscos e cuide muito bem do seu corpo, sobretudo com sabedoria, Escorpião. Viagem à vista, atenção. Se você, entretanto, é do signo de Sagitário, então eu quero lhe dizer que os assuntos de justiça, as viagens e a formação académica estarão em destaque. A partir de hoje, Marte incentivará aventuras e programas culturais. Portanto, aproveite. Faça visitas virtuais por museus do mundo. Faça caminhadas no parque. Faça desporto. Muito desporto. Se o seu plano for passar um tempinho num outro lugar, então você encontrará certamente as condições favoráveis para o fazer. Quebre a rotina. Você vai ver. Será uma ótima solução para intensificar o amor e, sobretudo, para arejar a cabeça. É ou não é? Fique para ouvir esta música. Veja lá se lembra. Lembra-se de certeza. Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Ai, é só sucessos por aqui. Sucesso! Rádio Arc-en-Ciel, a rádio que só toca sucesso. Ei! horas e 20 minutos com Kim Wilde. To keep me hanging on, just hanging on, come on baby. Porque assim continuamos com os signos, entrada na reta final desta segunda e última hora da Janela Aberta para 12 de junho de 2021. Signo de Capricórnio, ela, então. O que é que se vai passar esta semana se você é capricorniano ou capricorniana? O apoio à família virá em primeiro lugar e não será fácil, acredite-se. Aposte em maior generosidade e crie um clima carinhoso nas interações de hoje. O amor será fonte de inspiração para novos projetos de trabalho. Talvez você volte atrás numa decisão tomada anteriormente e resolva finalmente embarcar numa proposta de parceria. O orçamento curto vai impor limites nos planos da vida íntima. Investimentos também poderão mudar devido a isto mesmo durante esta semana. Se você é do signo de Aquário, a partir de hoje, Marte vai impulsionar novos relacionamentos, parcerias de trabalho e negócios que estarão bem quentinhos. Portanto, fique de olho em propostas que vão chegar inesperadamente e oportunidades de crescimento financeiros. O prazer vai estar nas pequenas coisas e nas atividades rotineiras. Harmonia no ambiente de trabalho e atividades bem gostosas que vão encerrar esta semana que entra com um bem-estar incrível. Portanto, meu querido, minha querida, pense positivo. Para ouvir, continuar a ouvir boa música. Ah, esta também é do Fast Dance. Maniac. Todos nós nos lembramos, sabe, tão bem ouvir. Entrada na reta final. 6:26 e eu sou deste Maniac, que vamos partir para o último signo, o último signo do zodíaco para esta tarde, que é peixes. Peixes! E antes de peixes, aquário, como não poderia deixar de ser. Para o signo de aquário, a partir de hoje, Marte impulsionará novos relacionamentos. Parcerias de trabalho e negócios serão bem quentinhos, bem aparecidos. Portanto, fique de olho nas propostas que chegarão inesperadamente e oportunidades de crescimento financeiro. Eu sei, eu estou a repetir o aquário, mas foi porque me pediram, ok? Alguém que não ouviu. Olha a sorte, foi mesmo ao fim. O prazer vai estar nas pequenas coisas e nas atividades rotineiras do dia a dia. Harmonia no ambiente de trabalho e atividades gostosas vão encerrar esta semana com um bem-estar incrível. Portanto, mantenha o pensamento positivo. E isto não é só para aquário, como é óbvio, é para todos os signos. Para terminar, peixes. Se você é do signo de peixes, então fique sabendo que para esta semana inicie novas atividades. A partir de hoje, Marte vai acelerar a velocidade no trabalho e vai trazer iniciativas para beneficiar a saúde. É verdade, comece, portanto, um novo trabalho, por exemplo, ou um tratamento médico, se precisa, ou então um treino. Quem sabe, esta semana é a ideal para começar algo de novo. Mover o corpo vai movimentar a sua vida nesta fase, como é óbvio. Portanto, aposte também em planos de expansão e encerre processos do passado. Faites vos clôturer, poisson. A semana terminará com emoções fortes no amor e muita criatividade para realizar um sonho. Aham, é bom, é verdade. Peixes, esta é a sua semana. A paixão vai estar também em altas. Mesmo em altas. Acredito, é altamente. Por falar em altas, não é? Este é o 163º dia do ano e faltam 202 dias para o termo de 2021. Pensamento do dia para hoje. Sendo o cómico a intuição do absurdo, ele afigura-se-me mais desesperante do que o trágico ele mesmo. Vamos para as despedidas. Sabe uma coisa? Foi tão bom ter estado consigo, mas estas 2 horas elas passam tão depressa. Opa, a sério, ninguém merece. Que nervos. Eu queria ficar mais tempo convosco. A sério, queria mesmo. Sabe-me tão bem. Adoro mesmo. Mas pronto, não posso. Portanto, ficam por aqui assim as minhas despedidas. Ao som de um bom rock, como não poderia deixar de ser. Kiss. I was made for loving you. Eh ben oui, j'étais faite pour vous aimer à vous. Et j'adore ça, c'est trop le kiff. À samedi prochain, soyez sage. Eh ben non, en fait, soyez pas sage du tout, ok? Meu nome é Carla Gamboa. Esta foi a Janela Aberta, emissão para 12 de junho de 2021. Beijinhos, até sábado! Arc-en-Ciel. Les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM.